cê me ligou. Eu não tava em casa também assim. Eu nem te falei. Tava sem o fechinho. Tava precisando. Alivia toda a dor que eu tive. Até liguei por umas amigas. Ninguém ofereceu nada incrível. Eu não sou um playboy. Amônia.